10 anos atrás era nova demais pra entender. O tempo passou, deu bagagem de dor pra valer. E quando eu me vi, 5 anos mais tarde, eu tava diferente. Com um pouco mais de coragem, eu me entreguei. Me vi num palco alto, gritos e aplausos. Mas afinal, quem sou eu? Quem sou eu? Volta pra casa, respira, encontra razão para a vida. Tão nova, mas na correria, esse não se perde da linha. Quem sou eu? E pra que eu existo? Sou mais uma atração, ou tenho valor em Cristo? Quem sou eu? Pra que tanta aparência atrás dessa mentira? Encontre alguém que pensa, a vida tá só começando, a alegria já está chegando. Atrás de todos esses anos, vou te enxergar você. Você. Enquanto o tempo passa, muda minha rotina. Eu quero andar mais alto, dar mais valor pra vida. Quero ser mais inteligente, dessa vez vai ser diferente. Propósito dura pra sempre, não quero mais perder quem eu sou. Não, não, quem tu dizes que eu sou? Yeah.